nada mudou. Você pode me chamar de amor, se quiser me chamar de amor. Eu ainda tô aqui. Posso viajar, mas ainda tô aqui. Fiz esse som só pra você ouvir. Escuta essa quando o mundo todo for. Lembra? Na madrugada só nós dois no fundo do busão. Depois de ter tentado tipo umas 5 carona, era gostoso, mas por ter toda aquela emoção. Ou nós comia ou nós ia de metrô pra casa. Passava na adega pra comprar vinho barato. Pra nós não tinha tempo ruim, né minha linda preta. Pra ser feliz nada daquilo preciso ser caro. Oh amor, me desculpa por aquele tempo, mas se eu pudesse eu voltava tudo aquilo de novo. Se hoje nós tem um pouco mais do que a gente tinha, é resultado de cada segundo de esforço. Mas ó, cê prometeu ficar assim comigo, e eu vou cobrar e todo dia eu vou te lembrar. Pra você pelo menos nunca esquecer de mim, pra quando for já for sabendo que cê vai voltar. Hoje eu lembrei da gente, o tempo passou demais. Já sei disso, mas pra mim nada mudou. Você pode me chamar de amor, se quiser me chamar de amor. Posso viajar, mas ainda tô aqui. Fiz esse som só pra você ouvir. Escuta essa quando o mundo todo for dormir. Yeah. Essa é por cada vez que eu te fiz esperar, cada vez que eu te fiz chorar. Sei que nada traz isso de volta. Mas pensa que toda vez que me escutar, de coisas boas vai lembrar. Baby, pelo menos eu tentei. Rainha, com você eu me sinto um rei. Nada foi do jeito que eu imaginei. Bem que pelo menos hoje fica tudo bem. A gente não precisa ir além. Te dizer é que hoje eu lembrei da gente. O tempo passou demais, já sei disso. Mas pra mim nada mudou. Você pode me chamar de amor, se quiser me chamar de amor. Eu ainda tô aqui. Posso viajar, mas ainda tô aqui. Só pra você ouvir. Escuta essa quando o mundo todo for.